Sinal de liberdade é dado à sociedade. Bairro tranquilo, ronda parada com alguns grupos alheios a ficar trocando ideias. Ideias que vão, ideias que vêm. O comentário que rola é que os manos estão de volta. Felizes estão aqueles que agora são seus aliados. Os manos voltaram forte com tudo reforçado. Ideias calibres. Pode colar aqui. Forma-se a banca que se reúne todos os dias no mesmo local. Ideia rocha e mano mecha, não deixa brecha. Que quem convive na quebrada começa a perceber que há muito tempo não se ouve treta, tiro, pequenas discussões. Pleno domínio da bocada é a lei da parada. O galo canta nos pratos da boa. Cabeça feita na rima, viagem no baseado. Mas se você bancar o esperto, você tá ligado. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que vende, mano, parada de primeira. Então vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Sexta-feira, dia preferido da rapaziada. Ruas lotadas, mulherada desfilando, fazendo graça. O som que toca alto fica lá na esquina, enquanto do outro lado irmãos fazem suas preces, perguntando a Deus o que acontece. O movimento é grande, carros que vão e vem. A molecada agora se tornar adulta, cumprimentada por todos, respeitada pelos mais velhos. Pode crer, mano. Estão bem vestidas, educação de primeira chegou neste lugar. Será da progressão ou da destruição? O que podemos citar é que alguns já se foram sem necessitar chegar. Se aventuraram demais, brincaram com a sorte, passavam por cima de todos, não contavam com a morte. Família nova se forma, novos destinos, novos caminhos. Já não caminham mais, o giro é bem mais rápido. O desbaratino também, nos quatro cantos da quebrada, olhos estão ligados, atentos com tudo. É isso aí, atentos com tudo. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que vende, mano, parada de primeira. Rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Aqui quebrada, zona sul, indiferença, muita correria. Perigo à vista, uma ambulância, o carro da polícia. Desbaratino é a atitude que liga agora. Se não segura a onda, sai andando, sai fora. O avião é constante, playboy que leva e traz. Carro do ano circulando, é uma viagem a mais. Meu mano já morreu e com certeza abalou a estrutura de quem convive com o perigo. Quem é meu truta tá ligado, eu sigo outro caminho. Não sou maluco nem otário, aí sou consciente. Só observo, estou na minha, na moral. Deixa rolar, rolar, até trincar o pote. Muita doideira, muita viagem, muito bagulho forte. É o que liga na área, é ser da banca. Garoto de atitude, de confiança. A ideia foi lançada, agora é com você. Escolha seu caminho, só o destino pode dizer. Uma companhia cheira a flor e muita dor. Antigamente família unida, a mãe revela. Agora a lágrima rola, está cercado de vela. Periferia é assim, infelizmente. Talvez o futuro não tenha um final feliz e seja tarde demais para sair daqui. É, para sair daqui. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. Vem para a quebrada onde os calibres rolam solto e o que vende, mano, parada de primeira. Rolam solto e o que liga, mano, parada de primeira. primeira.